Pop. DJ Dalton. O Pretinho da Saudade. Bora começar no Imperial! Quem viu por aí um moreno de cabelos castanhos de encantos tamanhos? Quem viu por aí? Quem viu por aí? Um sorriso branco como marfim, todo feito pra mim. Quem viu? Chega mais só cedo, meio pra trás. Vamos lá! Quem viu por aí? Um olhar verde que enfeitiça, um corpinho que atiça. Corra e vem me dizer. Ele tem o cheiro da manhã, um gostinho suave de uma Pop Saudade que não dá pra esquecer. Eu preciso encontrar meu amor. Começa a abraçar pela minha direita, meus velha guarda do Pop Saudade. Essa galera sempre curtindo e viajando com a gente. Obrigado aí. Valeu. Minhas popetes sempre ao lado do Pop Saudade. O som que elas dão valor. Claudinha tá por ali também curtindo. Bora, Claudinha. Um abraço. Eu preciso encontrar meu amor. As consideradas da 25. De volta no Pop Saudade, onde tudo começou. Nelsinho, Lu Glamour, Rasga Dinheiro de Coração, meu parceiro Edivan, Outra Shop, Edson Grande Amor, Brito da Pivida, patrocinador do Pretinho. Um olhar verde que enfeitiça, um corpinho que atiça. Só o carreira só. Corra e vem me dizer. Ele tem o cheiro da manhã, gostinho suave de maçã, que não dá pra esquecer. Vou passando o dentinho da feira da 25. Eu tá na área. Preciso encontrar meu amor nessa cidade, pois o meu coração está louco de tanta saudade. Vou passando o Bragança, o rei do açaí da terra firme. Bora, Bragança. Por favor, resolver onde mora a felicidade. Pop Saudade. Baile dos Coroas, Imperial nos Urunas e o Pop Saudade no ar. Ouvindo esta música eu conheci um alguém. Bora, porcaria. Beijando seus lindos lábios, me apaixonei. Anos felizes vivemos, mas tudo acabou. Partiu e ficou a saudade. Aí o rival do Pop olha pro Pretinho e fala assim: Pretinho! Brito ladrão. Dizem que um homem não chora quando sente saudade. Pop. Mas na verdade esta música fere. Meu parceiro Herbert do Detran, desconsiderado do Pretinho, tá viajando aqui no Pop. Não toque essa música. Meu parceiro Newton, viajando no Pop hoje. Aqui, meu irmão, Imperial. Porque ela recorda. Aqui. Existe um amor que perdi. Soltar a caixa foi. Dizem que um homem não chora quando sente saudade, mas na verdade esta música fere o meu coração. Sei quando esta canção ela ouvir tocar, mesmo nos braços de um outro, vibrando no amor. Herbert, o homem do Detran. Recordará nossos filhos e um lar que foi seu. E então vai chorar. Rivaldo Pop, no Pop Saudade 3D. Na verdade, esta música fere o meu coração. Não toque essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste um amor que perdi. Não toque essa música que eu não posso ouvir. Aquela colcha de retalhos que me deste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Bora viajar no Imperial! Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Geretão, Ledenildo, ele e o seu grande amor, Dona Edna. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. E agora? Agora na vida rica que está se vendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio, as consideradas da 25, fechadas com Pop Saudade. Tu has de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos. As coleguinhas do Pop Saudade 3D. E junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. Agora na vida rica estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Bora viajar no Juruna! Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, hás de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica estás vivendo, será como agasalho colcha de cetim. Não sei porque aqui voltei, meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia lhe encontrar. Se for pra chorar, eu paro. Vendo as flores. Sexta-feira, dia festa de confraternização aí dos velha guarda. Vai ser lá na Jarina, papai. Vamos lá. Meu parceiro Mário do Comércio e a sua morena viajando no Pop Saudade Imperial. O nosso amor aqui nasceu. Bora, fantástico. Bora! Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste. Leguinha chocolate. Você me pede pra você voltar. Eu não consigo ter você assim. Deixa você, proprietário de um Siena, com a placa JUY8707. Então chega, por favor, no seu veículo, tá bom? Tá na frente da garagem do rapaz. Vamos lá. Eu não consigo ter você assim distante. Pop Saudade. Tive razões para chorar a todo instante. Sargento Mildão! A do cabaré bebe, mas não transa. Mas paga todas, não paga, patrão? Toda natureza em... Se é pra serrar, tô aqui! E os pássaros cantavam pra nós dois. No mesmo banco de pedra, bem riscado ainda. O parceiro Divaldo 3D, ele e a Paulinha, só de boa. E o meu num coração. Pop! O nosso amor aqui nasceu. Meu parceiro Zezinho do Jurunas, tá viajando aqui no Pop Saudade. Um abraço! O tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Segura! Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você. Me pede pra você voltar. Com o passar do tempo, a minha infância se foi. O parceiro Paulinho da Feira da Bitiba. E aí, meu irmão? A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz. Saudade no pop! Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido. E complicou minha vida, fechou minha estrada e me sinto perdido. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Bora dar um sábado dos coroas, hoje Imperial nos Jurunas. Pop Saudade Norte e Sul na segunda do Milionário, pra você viajar. E a gente detona por aqui. Minha mãe envelheceu e eu também já me sinto com a idade avançada. Não tenho meu parceiro Raimondinho do Jurunas. Ele e a Dona Socorro viajando só de boa. Não consegui nada. Dizem que tenho amigos, mas quando preciso não aparece ninguém. Meu destino está marcado. Não adianta esperar quem não vem. Desilusão. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Amigo, e os amores que encontro vão logo embora. Quero fazer as pazes, ficar de bem outra vez. Saudade do Imperial! Deixar as brigas de lado, em beijos e abraços constantes viver o nosso. Segura! Nossas brigas são muitas e todas por coisas banais. Aceito suas desculpas, mas também tive culpa por esquecer a paz do nosso amor. Peço que deixa abraçar meu parceiro João Paraíba, um dos nossos patrocinadores do Pop Saudades. Olá, João! Um abraço, meu irmão! Para vivermos o amor e entre nós dois faremos assim. Segundo! Vamos parar com essas brigas, pois precisamos de um pouco. Minha rasga dinheiro, a minha outra chope para viajar no pop. Segura! Vamos parar. Deixar as brigas de lado. Pop Saudade. Abraços constantes viver. 3D. Nossas brigas são muitas e todas. O amor proibido do pop. Aceito suas desculpas. Pop. Pop. Mas também tive culpa por esquecer a paz do nosso amor. Peço que me ajude a essas brigas por. Entre nós. nós dois faremos assim. Ei, Cacá! Vamos parar com essas brigas. Preto Bob! O homem da fronteira do Pop Saudade. Ele é Carmen. Tô só na água. Vai! Vamos parar com essas brigas. DJ Valmix, é considerado no pretinho, meu irmão. Bora, Valmix. Saudade do Imperial! Quando a saudade aperta, eu vou correndo te ver, pois não suporto essa distância. É quem tá com a gente também, meu parceiro, e também amigo do meu parceiro Nezinho, Roberto Cachorrão, viajando no Pop. Segura! Tudo que eu faço na vida é só pensar em você, que já não sai da lembrança, que eu não consigo mais te esquecer. Alô, Índia. Índia, Índia, como é bom amar. Sábado, Pop Saudade em Castanhal. A gravação do DVD do Pop Saudade. Lá em Castanhal, na sede do Guarani. Vamos lá. Domingo, Pop Saudade na Via Show. Índia, Pop. Índia, sem você não sei viver. Arrasou. Índia, nasci, eu só quero amar. 3D. Equipe Rasga Dinheiro. A equipe Ultra Shop já está no circuito. Segura. Quando a saudade aperta, eu vou correndo te ver. Essa distância que me separa de você. Equipe Soares, minha amiga Cleia da Sem Freio, amigo, a gente viajando no Pop Saudade. Um abraço, meu irmão. Na vida é só pensar em você. Próxima segunda-feira aqui. Que já não me sai. Tem Norte Som Saudade, Luke Som. E a estreia do garoto DJ David no Luke Som. Vamos lá, tá todo mundo convidado, hein, meu irmão? Segura! Te esquecer. Rapaz, cadê o porcaria? India. Alô, garçom, balde de cerveja. Bom. Aqui ao lado do Pop Saudade, rapidão. Você, India, nasci de só você, bom de mim. Encontrei um bilhetinho que você me escreveu. Cris Salazar, só do meio pra trás. Era um bilhetinho apaixonado que desista. Olha essa dupla, Herbert do Detran e Bragança. Dois ladrão, segura. Dentro do meu livro de leitura encontrei que você me escreveu. Era um bilhetinho apaixonado que dizia estar gamado só por mim e por mais ninguém. Quase que chorei só em pensar que era meu. Também é seu e de mais ninguém. sonho. Deixa eu deixar os amigos aí da família Furacão Sonoro. Tá por aqui com a gente, curtindo o som do Pop Saudade. Um abraço! Sorrindo em minha frente, o Pretinho. Ele no sonho me dizia: Ledanildo! Foi difícil suportar. Minha cruz era. Deixa o garçom, um balde de cerveja aqui, rapidola. Eu não pude carregar. A xoxota da sol. É. Dê lembranças, criancinhas. E diga a todo o Brasil: fale para as minhas fãs que aqui eu vou. Brito da App Vida, ele dá valor no Pop Saudade 3D. Foi não conhecer meus pais. Nesse momento me despeço. Siga feliz, meu bom rapaz. Aí confesso que chorei demais ao ver Evaldo Braga outra vez falar numa veste branca sempre a cantar. Márcio, o taxista 3D do Pop Saudade. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Repouse em paz que o recado eu darei. Eu sonhei com Evaldo. O parceiro Márcio, taxista. O parceiro Ed no Jornal Liberal aqui com a gente também curtindo, só de boa. Sinta-se à vontade, um abraço do Pretinho, professor, tá bom? Você é sangue bom. Aí confesso que chorei demais vendo Evaldo Braga outra vez falar numa veste branca sempre a cantar. Sexta-feira, a confraternização aí dos Velha Guarda do Pop Saudade. Vai ser só dessas, só do meio pra trás. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Repouso em paz, que o mercado eu darei. Eu sonhei com Evaldo. Essa saudade! Esta saudade que é de ti me alucina, me desespera, esta saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. 3D. Quero que voltes como volta a primavera e nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares não digas nada e vai entrando e te esperando estarão também todos os beijos teus. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mais uma segunda-feira de sucesso aqui no Imperial, nos Jurunas. Pop Saudade, Norte Som. Próxima segunda-feira tem o Norte e o Luxon. E a estreia do garoto David. Esta saudade que é de ti me alucina. Pop Saudade. Me desespera, esta saudade me tortura. Minha outra chope já registrada, meu irmão. E aí, Acácia? Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera. E no deixa eu abraçar esse casal também. Tá sempre curtindo os CDs do Pop Saudade. Minha amiga Simone, meu parceiro Carlinho, lá do Ver o Peso. Essa galera é sempre que dá valor. Essa galera é que dá valor no CD do Pretinho e do Pop Saudade, meu irmão. E te esperando estarão também todos os. Segundona do Imperial! É a segundona do milionário! Meu amor, me ouça, por favor. Minhas consideradas da 25, só de boa. Alô, Elisa! Feliz de ver você, viu, meu amor? Muita saúde pra você. Vamos lá! Não vá me dizer que... Ladrão pra lá! Esqueceu. Um grande amor não vai se acabar assim. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Kiko da Pedreira, um marketing do Pop Saudade 3D. Na época. Bora, Kiko! Isso é meu carinho, meu respeito. Meu parceiro Kiko da Pedreira. Esse considerado, meu irmão, aqui no Pop Saudade. Um abraço! Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. De Paulo pra Michele, com muito amor. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. O amor proibido do Pop! Meu amor, me ouça, por favor. Brito ladrão. Eu quero pedir pra você voltar pra mim. Não vá me dizer que já me esqueceu. Um grande amor não vai se acabar assim. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Não presta, não esquente a cabeça, rapaz. Lá fora tem muitas, cara. Mande ela embora e vem logo uma outra atrás. Segura! Aceite um conselho de um homem que sabe viver. Olhe bem no espelho pra poder dar valor a você. E não deixe que ela faça você de bobo, rapaz. Mostre Assis Produções que você é capaz de esquecer. Não chore nesta mesa, porque nada vai adiantar. Amiga desde Dito Curuí e o seu Daniel curtindo Pop Saudade, o nosso som pela primeira vez. Te deixa à vontade, meu irmão, aqui no Pop. Vamos lá! Eu falo com certeza, mulher e cerveja em todo lugar. Se ela não presta, não esquente a cabeça, rapaz. Mande ela embora, que vem logo uma outra atrás. Aceite um conselho de um homem que sabe viver. Olhe bem no espelho pra poder dar valor a você. E não deixe que ela faça você de bobo, rapaz. Mostre também a ela que você é capaz de esquecer. Não chore nessa... Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Aê, irmão do... Dei meu amor e dei tudo de mim. Tu me olha, né? Devia entender e querer. Rabetão! Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui... Prepara que sexta-feira vai ser assim. Só do meio pra trás. Uou. Sei que ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos. brigamos, pode crer. Esqueça e não ligue pra isso não. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Atenção, garçom, balde de cervejas. Aqui ao lado do Pop Saudade, rapidinho. Alô, garçom! Eu te espero, pode crer. Alô, grande amor, eu preciso de. Fala, Brito. Fala, ladrão. Amiga Socorro, viajando no Pop Saudade, só de boa. Um abraço do Pretinho. Tem meu amor e tem tudo. Iris, Iris de Mojú, a mulher do Leitinho. É. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você. Tati da TF, a repetão do Pop Saudade. Arrasou. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto. Eu te espero, pode ser. Eu ando perdida na noite, nem sei pra onde vou. Saudade do Imperial. Vivo sozinha no mundo, querendo me encontrar. Eu guardo uma rosa amarela só pra lembrar você. Meu patrocinador oficial, Brito da Pivida, tá curtindo só de boa. Quando você. Alô, Bragança, é Bertinho do Detran. O que que eu faço desta saudade? O que que eu faço desta saudade? Empresário Bragança, o rei do açaí da terra firme. Vento que brinca em meu rosto traz um carinho seu. O mar que se quebra na praia tenta me consolar. Édio do Jornal Liberal. Olha as estrelas do céu, brilham pra me dizer. Um abraço especial aos amigos do Tapanã e também do Sideral em peso com a gente curtindo o som do Pop Saudade. Chico da Pedreira, deixa eu considerar. O que é que eu faço desta saudade? O que é que eu faço desta saudade? CD ao vivo da festa de hoje, o meu maestro DJ Neto, aqui com a Assis Produções, aqui ao lado do Pop. Minha outra jovem me arrasga dinheiro! Mas esse amor que sinto é bem mais forte que eu pensava, maior do que eu. Minhas coleguinhas, hoje viajando, Sargento Milton, o homem do real tá na área. Alô, Brito, bora serrar que o homem tá com papel. Lá no cabaré, bebe mais no transa. Aparece eu. Deixa pra lá, deixa pra lá. A mulher do Paraíba. É! Segundo! Só agora eu tive coragem pra dizer o quanto eu vivo triste. Oh, baby. Próxima segunda-feira, oh, aniversário da minha amiga Socorro, aqui no Imperial. Segundona do Milionário. Ouça esta canção, te peço. se eu vou beber. Eu vou ficar. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não quer. Meu paixão Danilo, da Feira da 25, tá viajando! Eu queria. Lê Danildo! Dona Edna, só de boa! Longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que eu não vou resistir. Não. Novamente vou embora, mas sou sabendo o que eu digo agora. E o pretinho? Eu não presto mais, eu te amo. Ei, Cacá. Eu não presto mais, eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Sábado, Pop Saudade em Castanhal. A gravação do DVD do Pop em Castanhal. Vamos lá! No meu carro. Sede do Guarani. Tudo, próximo domingo, Pop Saudade na Via Show. Tá todo mundo convidado. Você e a minha rasga dinheiro vai, não vai, Nelsinho? Eu não presto mais. Bora, Lu. Te amo. Bora, Divan. Eu não presto mais, eu te amo. Minhas Popete, todas lindas e maravilhosas, sempre ao lado do Pop Saudade. Para minhas Popete, não valho nada. Dá-lhe, Popete! Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Marcelo Cão. Segundo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. E eu? Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Bora, Rivaldo. Comecei. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Dizem que um DJ só presta porre, né? Eu não presto. É. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar. Com todo. Deixa eu ter endereço certo. Dona Edna de Marituba, ela dá valor. Foi você quem me deixou, pensando em encontrar um amor maior que o meu. Aí o Ledenildo, sozinho em casa, disse assim pra ela: quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a... O Fernando Mamonzinho no Imperial. E agora me faz. Segura! Espero que você decida e que volte logo pra mim. Pra mim. Bora, fura olho. Vai! Mas volte pra mim. Se o seu amor for sincero, meu bem, Deane, não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Preto e Carmen, o casal Pop 3D. Nosso casal da fronteira, Preto e Carmen. De alguém especial pra Lucileia, com muito amor e carinho, meu irmão. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo. Sabe quando o cara não para de pensar na mulher? Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. Isso se chama obsessão. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. A noite e o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. A noite o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas. Assis Produções, CDs ao vivo. Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. A noite o silêncio. Ladrão pra lá! Quase me mimar. Bora, Paulão! O homem do chapelão! Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Paulão Fura Olho, o homem do chapelão, já está aqui no Pop Saudade. Furar olho do maestro. A noite o silêncio do quarto quase me mata. Deixa pra lá, deixa pra lá. São tantas lembranças felizes. Já viajando, já tem o covarde da saudade pra comandar aqui no Pop. Vamos lá! Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. DJ Dalton, o Pretinho. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eita, que a raiva viaja. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Não queria, né, Paulão? Mas pintou. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões. Minhas coleguinhas, eram amiga Joelma, Cássia e a Luta por ali com a gente hoje pra viajar. E a minha chupapete por ali só de boa. Que em tuas. Qual foi, Mimi? Estava. Te deram o leitinho do Abel, foi? Tá quieta. a vida, a morte e o meu coração. Alô, Irês! Ah, mas agora que eu me libertei, Claudinha, Tati da TV, que o meu caminho, Neguinha Chocolate, eu mesmo traço. Quero mais Lame Lame chegando junto laço, pra curtir. Voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus brilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. A vida. Já já vou tocar uma música para o parceiro Herbert, para ele chorar aqui no Pop Saudade. Segura! Ah, mas agora que eu me libertei, é pop! Que o meu caminho eu mesmo traço. Oh! Quero voltar. Só o carreira solo. Só a mulher da Xoxota gostosa. Pro teu abraço. Eu sinto falta. Traz que eu vou provar. Da prisão. Traz que eu vou provar. Parece até mentira que acabou. E é pop do Imperial. Você vai me matar ou então deixar louco com esse corpo moço e esse jeito de olhar de quem sabe tudo. É o parceiro Raimondinho do Jurunas, tudo. Tá viajando com a gente só de boa. Só uma dose. Entendo tudo o que um homem quer. Vai! Você só quer provar. Sargento Milton, curtindo com a gente, viajando no Pop Saudade. Ele chegou do deserto, meu irmão. Pode fazer de um homem tudo que você quer. Você, moça, mulher. E alô? Pois eu já tenho a idade do lobo. Sabe quem é o lobo? E eu que jamais pensei ser bobo. Bragança. Me perdi por esse olhar tão inocente. Sem saber que em tu és considerado meu patrocinador, Brito da Pivida. Destruiu uma mulher. Você vai me matar ou então deixar louco com esse corpo moço e esse jeito de olhar de quem sabe tudo, que manja tudo. Amiga Ramosilda, é chefão do Pretinho, hein, Sol? Vamos lá! Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado, tão preto. A gente vai puxar o freio de mão só mais um pouquinho. Pra você dançar mais agarradinho no Pop Saudade. Vamos lá! Você, moça, mulher. Pois eu já tenho a idade do louco. Pop Saudade 3D. Bora puxar o freio de mão um pouquinho. Pra você dançar mais agarradinho. Esfregar o tal do mijador com mijador. Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. Você vai fechar o meu parceiro Ebert do Detran. Que dá valor. Não crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Muito embora sendo um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminhos que eu... Aí, meu parceiro, o bomonzeiro do Imperial! Também tá curtindo com a gente, tá viajando. Esse considerado aqui no Pop Saudade, meu irmão. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria. E que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui. Atravessando a calmaria, tempestade eu vencia. Amor proibido. Pra esse amor sobreviver. Meus nomes, esses são considerados aqui no Papo Saudade. Sua sombra passeando pela minha escuridão. Eu deitado te esperando, soluçando a minha solidão. Querendo em vão seu coração, que já não tenho a mão. Equipe Lambi Lambi, sempre Lambi Lambi. Padrão pra lá, hein? Estavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido. Que podia estar voando e não conseguia. Bora, Rivaldo! Bora curtir que amanhã é feriado pro Rio, hein? E já tá aposentado. Vai dormir até meio-dia. DJ Júnior! Tem meu carinho, meu respeito. Desconsiderado no pretinho, meu irmão. Pedir jamais do nosso amor de vir a ser e acontecer. É, Berti. Nos fazer viver. Agarradinho, mijador com mijador. Adeus, vou me embora pra bem. Bora, Rildo, prepara o frango amanhã, hein? Vamos te encerrar lá no teu setor, né, Rivaldo? Quem sabe se a distância não me ajuda a lhe esquecer. Mil vezes eu pedi, chorando. Édio do Jornal Liberal. Ele, meu parceiro Márcio, taxista. Tá curtindo com a gente, tá viajando só de boa. Um abraço! Vamos lá! Já já o covarde. Vou-me embora pra bem longe de você. Quem sabe se a distância. É o parceiro Baturita na área. Fala, Baturi! O homem dos fogos. Deixa só meu documento, viu, Baturi? Eu pedi, chorando em longas orações, um milagre qualquer que fizesse você me querer. É tão triste saber que é saudade que eu vou encontrar. Qualquer rosto vai ser o seu rosto por onde eu passar. Mas se um dia eu tiver nova chance de ter outro amor, não vai ser mais assim. Ei, meu Pop Saudade. Vai ter lugar pra quem goste de mim. Adeus, meu. Vamos a legenda da Feira da 25. Aqui com a gente, curtindo só de boa. As minhas consideradas da 25. Tá por ali com a gente, curtindo só de boa. Pra viajar no Pop Saudade. Rapaz, feliz de ver a Elisa aqui hoje, hein? Olha, Elisa! Beijo no pretinho! Tô sentindo saudade, mas é de... Sábado, gravação do DVD do Pop Saudade em Castanhal, na sede do Guarani. Domingo, Pop Saudade na Via Show. Tá todo mundo convidado. Vamos lá! Pop Saudade 3D. Thank you. segura! Se alguém te perguntar sobre o nosso amor, agora faz. Faça como sempre você faz comigo. Rapaz, olha o Bragança. Dirigindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Tati da TF, o rabentão do Pop Saudade 3D. Casal RR do Pop Saudade já está na área. Rio do Saudade e seu amor Rai. Estou aqui. Já não podemos dialogar. Fala, meu parceiro Mickey. Não sei. O parceiro Mickey Promoter chegando junto com a gente pra curtir aqui no Pop. E a segunda onda do Imperial. Já. Mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Guarda a música. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Meu grande amor pra você. Ei, que cool! Sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. A vida é assim, cara. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Tico da Pedreira, o marketing do Pop Saudade 3D. Entende? Pouco vale alguém. Bora pra cima, Kiko! Meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Deixa eu agradecer a toda a família que hoje chegou juntinho com a gente pra curtir o Pop Saudade aqui na segunda do Imperial, junto com o Norte Som Saudade. O nosso muito obrigado a toda a família Pop chegando junto mais uma vez pra curtir Pop nos Jurunas. Bora viajando! A vida tem dia 15, tem o primeiro Pop Fluvial. E onde vai acontecer? Sabe explicar. Só depois de ver. E onda vai diretamente pra Praia do Caripi, gente. Pop Saudade no Passeio Fluvial. Ensinar. E mais. Meu amor. Vem. E mais atrações. Eu quero. E é claro que você é o nosso convidado especial pra chegar junto com a gente. Temos cartão disponível. O meu parceiro Rio do Saudade também, tá bom? Vamos lá. Passeio Fluvial do Pop. Bora! Meu grande amor pra você. Sempre foi pouco demais. Maurício Marito B. Você tentou se. Claudinho Leninha Chocolate. Sábado Castanhal, hein, meninas? Entendeu? Todos querem você. Vai no meu colo. De verdade, só o meu. Você era a luz que faltava no meu caminho. Saudade no Pop! Você me ensinou a viver e me deu seu carinho. Nas horas tão tristes que eu precisava de amor, você me amou. acolheu com um sorriso, me aceitou e me abraçou. Senti com carinho seus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado. Só interessa. Só interessa estar ao seu lado. Pop Saudade. Pop Saudade, seu trilho da humildade. Chegando pra fazer a segundona do Imperial, junto com o Norte Som. Próxima segunda-feira, Norte Som e Luke Som. E a estreia do garoto David no Luke Som. Vamos lá! Você me ensinou a viver. O homem do Natos Bar está aqui. Nato, esse é fanático. Agora eu posso dizer. Bora, Nato! Adocitou. Bora! Não ligo pra o que os outros falam, pois eles não podem entender que quando eu mais precisava, encontrei você, encontrei você. Senti com carinho seus braços me envolver. Senti o carinho. É você, Satanás! Por me aquecer. Meu parceiro Paturi, os caras que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, um dos grandes profissionais da noite, que a gente sempre considera aqui no Papo Saudade, e sempre que chega, é sempre bem recebido. Meu parceiro Paturi, o homem dos fogos, o homem da explosão. Não interessa o seu. Tá chegando também o gigante da savana. Eu sem Deus, sem você, eu não posso viver. Meu parceiro Zé Dias, não, ele que vai comandar as emoções. Vai ter fogo, Paturi. Preciso de você. Até pelo nariz. Procurei. Mais uma, teu covarde! DJ Valmix, esse considerado Brito da Pivida, meu patrocinador. Você sabe que sem seu amor eu não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri. Não queria te perder. Eu não sei viver no mundo sem amor. Só canoa. Volte pra mim. Só quero amar você, mas ninguém poderá me fazer. Bora, Mauri! Rivaldo falou que tu só sai quando chove, ladrão. Você eu não posso. Segura! O Rivaldo tem até medo quando a Mauri vier. Quando ele vara, meu irmão. Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri. Não queria te perder. E o quê? Eu não sei viver no mundo sem amor. Pop! Pop! Só quero. Meu João Bilambi, sempre curtindo o Pop Saudade. Obrigado! Poderá me fazer feliz. Jorginho Ladrão. Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso. Deixa eu chamar o Covaz da Saudade pra comandar aqui no Pop Saudade. O nosso muito obrigado a todos vocês. E hoje chegou juntinho pra curtir no Imperial. Meu maestro Pretinho. Agora tem o Covarde. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Obrigado a toda a família Pop. E o Pretinho vai deixando a última por aqui. Valeu! Este seu jeito de olhar pra mim foi que fez com que eu gostasse logo de por você. É por você que canto. Quanto mais você me abraça. Deixa eu passar a agenda do Pop Saudade pra família. Sexta-feira tem Pop Saudade na sede do Raimundinho, no Distrito Industrial. Sábado, Pop Saudade na gravação do DVD em Castanhal. Domingo, Pop Saudade vai estar na Via Show. E você é o nosso convidado, tá bom? Agenda Pop, vamos curtir. É o Pop! Valeu, família! E o Covarde tá chegando! Pode tudo transformar. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você. Ei. Que canto. Pop, pop, pop. Opa, que beleza, que legal. A gente chega juntinho aqui no Jurulas mais uma vez, aqui no Imperial, junto com o Hortizon, e abraçar toda a família saudade que chega pra recordar, né? Vamos lá então. Que canto. Pode tudo transformar. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar eu...